aí, ouvinte do Areva. Estamos aqui novamente, o Freud e as super presenças aí do senhor Vini. Fala, galera. Senhor Marcelo Soares. Fui adaptado de alguma coisa que nem existe mais. E o senhor Rafael Rodrigues, o apontador prateado. É nóis. Hoje nós vamos falar de novo de filmes de super-heróis. É só pra ir na contramão da onda, ao invés de falar de tudo que tá rolando atualmente, a gente vai falar da velharia. Dos filmes antigos, antes do boom que aconteceu lá, que começou lá entre 98 e 2000, lá com Blade, X-Men e tudo mais. Antes de partir pra velharia, vamos só contextualizar aí, né, Rafael? Foi nessa época, mais ou menos, que começou essa onda nova aí de filmes de heróis? É, foi mais ou menos por aí, né? Eu acho que o que estourou mesmo foi X-Men, né? Mas X-Men só foi possível por causa do Blade. Foi um azarão, vamos dizer assim, porque foi lançado como um filme. Ah, já que é um personagem que é baratinho de comprar os direitos, não tem uma base boa de fãs, a gente pode fazer o que a gente quiser e adaptar do jeito que a gente quiser, então vamos fazer qualquer merda. Aí fizeram um filme, ficou divertidinho, deu boa bilheteria e meio que o pessoal começou a ver de novo os quadrinhos como rentável, né? O azarão mesmo nesse meio aí foi o Mystery Man, né? Os heróis muito loucos. Eu não lembro de que ano que é esse filme. Filme, hein? 99. Ah, rapaz, eu não sabia que Mr. Fisman era, né? Eu achava que era mais antigo. Pois é, não lembrava mesmo, mas é, ó, também tem esse filme aí, que inclusive é muito bom, quem não assistiu, eu recomendo. É, já é mais uma sátira, né, cara? Mas é muito legal, então. Baseado nos quadrinhos da Malibu Comics. É, eu nunca li os quadrinhos, então. Só sabia que era baseado, mas nunca li. É, eu também não. E também Matrix contribuiu um bocado, né? Porque Matrix veio em 99 e ajudou a dá uma mudada legal na parte de efeitos aí, a dar uma valorizada nos efeitos especiais do cinema e novas opções, né, de efeitos. Se contar o final do primeiro filme, né, cara? O cara voando ali é praticamente um Superman da ficção científica, né? É, e vamos combinar que o Matrix meio que foi um dos responsáveis, se não o principal responsável por consolidar essa vertente massa velha estilizada quadrinística, né? É, e o Matrix até tem muita coisa de quadrinhos, não só como o Rafael falou aí, de tecnologia, de estética e tal, mas também tem aquela polêmica de que o Matrix tirou muitas referências do Wachowski dos Invisíveis, né, que é uma história em quadrinhos do Grant Morrison, que saiu nos anos 90, e que tem todo um pano muito parecido com o Matrix. Então já tem, até na sua concepção, um pouco dessa coisa da adaptação, né, de pegar conceitos dos quadrinhos. É, eu já ouvi falar muito isso daí, no Invisíveis, já ouvi falar a comparação de Matrix com outras coisas também, mas o que eu uso com mais frequência, né, até pelo que acompanha muito quadrinhos e tal, que eu uso com mais frequência é que é chupinhado total dos Invisíveis, né? Nunca li os Invisíveis, mas eu também ouço muito falar disso. Eu já li os Invisíveis todo o primeiro volume e uma parte do segundo. Principalmente o primeiro volume é muito parecido, assim, que a questão de como o personagem é escolhido, existe um mundo, uma realidade alternativa, digamos assim, fora daquela realidade, que aquela realidade tem uns vilões escondidos que eles têm que enfrentar. Tá, isso é de várias mitologias, digamos, de várias histórias pode ser, mas tem muitos paralelos, assim, semióticos, digamos, entre uma coisa e a outra. E aí depois disso começou, né? Aí virou farra, né? Aí veio Homem-Aranha, o X-Men se consolidou como uma franquia legal, né? O Blade 2 e 3. É, o Blade também. Demolidor. É, tem muita merda no caminho. É, porque também os anos 90 ali, né? Blade foi em 98, se eu não me engano, né? Quando tava ali perto da metade dos anos 90 pra frente, essa questão da adaptação caiu muito, né? Porque aconteceram tantos erros, digamos assim, relativo com alguns filmes de super-heróis, que as pessoas simplesmente desacreditaram dos personagens e o próprio Hollywood ficou sem vontade de fazer mais adaptações, né? E aí, como o Rafael falou, e o Blade resgatou isso, então aos poucos com o Matrix foi resgatando. Quando o X-Men veio com o diretor, que conhecia um pouco mais da história, e com adaptando bem o conceito, deu aquele boom. E aí começou a surgir todo tipo de filme que tem um Motoqueiros Fantasmas da Vida, Demolidor e afim, né? É verdade, mas o que conseguiu manter, eu acho que dentro de uma trilogia, foi o X-Men mesmo, né? O Homem-Aranha, por exemplo, 2 é muito bom, é melhor que eu considero melhor que o primeiro, mas o terceiro, pelo amor de Deus, né? Puta do filme ruim pra caramba. O Hulk teve um, mas aí o segundo, não, na verdade, não era uma sequência, né? Era um reboot dentro de pouco tempo, assim, de... E o primeiro também é muito questionado também, né? Eu gosto desse filme, não acho. Tem prós e contras, mas eu gostei de muita coisa ali que eles usam de estética de quadrinhos, da divisão de quadros lá na tela, e eu achei que tem muita coisa interessante ali. Eu também. Que deixou de ser utilizado, talvez, até pelo fracasso dele, não vingou, né? Pois é. Eu acho que o X-Men, o primeiro, ele tem duas grandes contribuições pra essa nova leva de filmes de quadrinhos. Mostrar que filmes de quadrinhos não precisam ser ridículos, pode ter uma história boa e pode ser uma boa história, bem fechadinha, sem ser imbecil, com vilões imbecis e coisa assim, tendo uma pegada mais realista, vamos dizer assim. E outra, que tu não precisa ser visualmente fiel desde que tu se mantenha fiel à essência. Eu acho que essas duas contribuições foram muito determinantes pro que veio depois. No caso do fielmente visual, eles tiveram problema, na verdade, na produção, né? Não estavam com tanta grana assim e não investiram tanto, né? Foi feito com vontade o filme, mas eles não acreditavam tanto. Sim, com certeza. Não, mas eu não digo em questão assim que foi a intenção deles fazer isso. Mas eu digo que essas duas, pra mim, foram duas contribuições importantíssimas, assim, pros filmes que vieram depois. É pra filmes como Cavaleiro das Trevas, por exemplo. Que eu tenho certeza que, se fosse acontecer isso, demoraria muito mais tempo pra acontecer deles resolverem abordar o Batman de forma mais realista, se não tivesse havido uma pegada assim com os X-Men. X-Men já começa com duas coisas muito legais, né, cara? A cena do Magneto lá no campo de concentração ainda moleque tem um impacto legal pra caramba. E já passa essa dramaticidade, ele, tipo, aí. E depois já parte pro Massa Velho já pra agradar a galera, né, cara? Aquela cena do Wolverine na jaula lá, que, porra, é foda também. Eu, sinceramente, não sei por que o pessoal fala tanto mal do filme dos X-Men, cara. Tipo, é muito fácil falar mal quando tu não faz ideia dos problemas que os caras tiveram pra conseguir chegar a um filme que tivesse uma boa história e que fosse respeitosa à essência da história, sabe? Dos personagens originais, dos quadrinhos e tal. Se tivesse dado pra fazer melhor naquela época, iria ser feito melhor. Tanto que, depois, deu pra fazer melhor. Foi o X-Men 2? Ah, com certeza. Tem uma questão que eu acho interessante nessa questão do X-Men, dos filmes pós e pré-X-Men, é porque a partir de X-Men, ali do Matrix, X-Men, Blade, além do que vocês já falaram, teve a questão de um aprofundamento de personagens e de psicológico, né? Nos filmes, que são adaptações de quadrinhos. É, o assunto era interessante, né? Exatamente. Uhum. Começou-se a ver super-heróis não só como visual, né? Não só com aquela coisa da roupinha lutando e tal, mas também com um caráter psicológico, mais intrínseco. Que é um pouco que o filme lá do Donner, lá no passado, no primeiro Superman, fazia, né? Que depois, com o passar do tempo, a onda de filmes, a adaptação, acabou deixando de lado. É, começaram a entender que quadrinhos não é só infantil hoje em dia, e que você tem como aproveitar isso na outra mídia e ter um público maior, né? Que é o que interessa pra eles, é a grana, né? Conseguir alcançar vários públicos, ó. Tanto os mais jovens quanto os mais velhos. É, o público médio descobriu o que a gente já sabia, lendo que a gente lê quadrinhos há um bom tempo, né? Que existiam histórias, a Marvel principalmente, né? Traz bastante coisa psicológica, traços psicológicos, né? Esse lance do preconceito. A gente já sabia disso, né? E eles trouxeram para um público que, né, talvez a maioria, né, que lotou os cinemas não conhecia tanto como a gente, e gostou das histórias justamente por isso, né? E os X-Men ainda trouxeram a temática do herói corno, né, que é o Ciclope. Puta. Ele é corno, mas é meu amigo. Abestado. Chega dos filmes novos. Isso daí já é novidade, cara. Isso nem é novidade, cara. A gente tem que falar das coisas antigas, né? Vamos falar do passado lá, dos filmes mais antigos de super-heróis. Cada um destacando aí, ou o que mais gostam, ou os que tem alguma curiosidade interessante, ou que vale a pena a gente falar sobre. Vini, puxa um aí. Ah, um filme antigaço, cara, que eu curto muito, assim. Tem vários que eu gosto, assim, mas um que eu espero ver de novo no cinema, assim, num reboot, alguma coisa assim, é o Rocketeer, cara, que é de 91 lá. Pra quem não sabe, é um filme que foi dirigido lá pelo Joe Johnson, né? Baseado numa graphic novel que foi lançada mais ou menos na mesma época lá. Eu acho que foi em 80 e pouco que saiu essa graphic novel aí. Era um herói comum, era um aviador. Era tipo o Homem de Ferro de uma era no ar, né? Ele usava tipo um foguete nas costas, assim. O capacete dele servia como uma aleta pra direcionar o posicionamento dele durante o voo e tal. E era, puta, bem legal, assim. Tinha lance de pin-up, que eu curto bastante também no filme. É, ele era um filme bem pulp, né? É, bastante. Passava em 38, né, o filme. Porque eles passavam na Segunda Guerra, acho. Ele tem um visual retrô, assim, que, pra bem, eu não vi o filme, mas que me lembra um pouco, assim, tipo, steampunk, né? Aquele visual steampunk dele. É, isso que eu ia falar, é porque tinha, na época não tinha tecnologia que eles apresentam, né? Vamos dizer assim, é bem steampunk mesmo. Eu assisti há muito tempo atrás, quando ele passou no SBT, há anos, faz muito tempo que eu não assisto, eu achava magnífico o cara poder botar uma jaquetinha nas costas ali, um jetpack, e sair voando... E lutando contra nazistas e afins, cara. Era aventura só, né? Um filme totalmente aventura. Cara, eu não cheguei a ler, infelizmente. Mas eu lembro que essa HQ saiu aqui no Brasil também, em formato graphic nova também. Pela Abril, provavelmente. Eu tenho ela até hoje, cara. É muito boa a HQ. E dirigido pelo Joe Johnston, que é quem tá dirigindo agora o Capitão América, né? Novo, que vai sair agora. Ele tem o... Talvez até esse lance na parte da Segunda Guerra fique bem fiel justamente por isso, né? Pelo menos nesse filme do Hulk Tira, assim, era bem... Falava sobre os nazistas, né? Os espiões nazistas eram os inimigos do Hulk Tira. Agora, por que eles não usaram isso no filme do Capitão América, né? Os nazistas é uma incógnita. Politicamente correto. Ah, será que é isso mesmo, né? Bonequinhos de nazista. Não eu acho que é mais por aí, cara. Porque imagina aí, eles vão lançar bonecos na feira. Você bota bonecos de super... de vilões com símbolos da suástica nazista. Hoje em dia é complicado. Eu particularmente não vejo nada contra, porque eu vejo... Eles usarem a Hydra como vilã, como tipo mercenários que os nazistas contrataram. Isso é, pra mim, eu acho o de menos no filme. E ficou o aspecto deles, ficou muito bom, né? Apesar de parecer meio G.I. Joe, mas eu acho que ficou bom. A roupa lá do Caveira Vermelha ficou muito boa, cara. Vamos falar dos velhos, pessoal. Vocês estão se empolgando com o Capitão América. Volta tudo de novo. Isso vai ser uma bomba, não quero nem falar. Marcelo, diga aí, puxa um aí. Cara, um filme que eu gostava muito, que faz um tempão que eu não assisto, eu acho fantástico, ele é o Dick Tracy. Ele tinha toda aquela estética de quadrinhos, né, que foi transposta para o cinema, de cores, de ângulos de câmera, de ação em si. Sem contar aquele clima noir, né, de policial. E ainda tinha a Madonna, cara. Ainda tinha a Madonna como sex symbol na história. Não tinha como não gostar daquele filme. É, tinha o Al Pacino, Dustin Hoffman, tinha um puto elenco, né, cara? Warren Beatty na época, que, né, tava na crista da onda também. É, outro dia eu vi uma notícia sobre isso, cara. Parece que ele ficou na justiça pelos direitos de adaptação do nome, os direitos do nome pro cinema há muito tempo. E parece que só agora que ele ganhou de novo, cara. Então, nunca sabe, né? Mas pode até... Não vai ser o Dick Tracy de novo, né? Mas parece que tá com o Warren Beatty, os direitos de adaptação aí pro cinema. Pode até sair alguma novidade aí com o Greg. É um personagem interessantíssimo pra adaptar, ainda mais com os recursos de hoje em dia, né? Depois de um Spirit lá do louco do Frank Miller, eu gostaria de ver um policial, alguma coisa nessa época noir novamente bem feito. Sabe quanto que eles gastaram pra fazer o filme? Quanto? $47 milhões só. Pros dias de hoje, né, cara? Que todo mundo vê aqueles valores exorbitantes. É, pra ser um filme de merda que foi aquele filme... Não, aquele foi uma merda, aquele foi um dos piores filmes do mundo, cara. E o Frank Miller ainda teve a coragem de dizer que ele fez do jeito que o Will Eisner ia gostar. Ele fala isso porque o Will Eisner não pode se defender. O Spirit? É, o Spirit. Ah, tá. Não, eu pensei que você tava falando do Dick Tracy também. Não, eu tô falando do Dick Tracy, cara. Eu não tô falando do Spirit, não. Ah, é que você estava falando do Spirit e eu achei que tu perguntou se tinha sido bem feito o Spirit. Spirit foi uma porcaria mesmo. O Frank Miller fundou mais ainda o nome dele depois daquilo lá. É, o Dick Tracy é ó concurso, né, cara? Bah, filme super massa. Dick Tracy também tem umas sacadas, assim, pra tentar usar a estética dos quadrinhos, né? Que é tipo só usar cores chapadas. O amarelo é todo mesmo amarelo, o vermelho é todo mesmo vermelho. Sim. Cara, o Dick Tracy é o mais perto do Spirit que se deu pra fazer num filme. Guardado as devidas proporções, claro. É, eu também achei que o Spirit devia ter sido feito na mesma forma que ele, que era assim, não teve nada a ver com o Spirit mesmo. Quem lê Spirit há muito tempo, eu odiei aquele filme lá. Valeu pela Scarlett Johansson só e a... Como é que chama lá? Eva Mendes. Ah, e outra coisa, uma curiosidade também desse filme aí, que ele foi o primeiro filme feito com som digital. O Dick Tracy? É. Danny Elfman, né, que tava trabalhando. Cara, o Danny Elfman trabalha em tudo que é filme, né, cara? É, naquela época, né, que ele tinha vindo do sucesso aí do Batman e de outros filmes, aí todo mundo queria o cara, né? duas que eu acho legal comentar. É, uma é o Superman dos Irmãos Fleischer, que na verdade é um desenho, só que ele passava no cinema. Eram histórias curtas, acho que a maioria de vocês conhece, né? Histórias curtas do Superman que eram... que passavam antes do filme principal. Tem nas americanas pra vender, R$9,90. Pagou R$9,90? Acho que é uma coisa assim, não era? Eu paguei R$100, meu camarada. É isso aí mesmo, é. É, só que só tem algumas histórias, só tem alguns episódios de DVD. Só tem 5 episódios. Você já tirou pra minha cara que você tem todos? Eu sua tenho... caixa fodona do Superman, não sei o que lá. Foda-se, paga o seu cu. Mas aproveitando que você falou isso, cara, tem uma coisa muito engraçada disso aí que eu queria falar rapidinho antes de você continuar. Comprei esse DVD baratinho da Americanas, cara, porque eu conhecia só de ouvir falar nessa série. Pô, a série é foda, né, cara? É feito com rotoscopia, porra, o estilo do desenho é muito legal. Apesar de ser antigo e as histórias, é bem estilo antigo mesmo, bem simples, né? Mas é muito legal. E o que eu achei incrível, cara, foi que meu filho de 4 anos gostou, cara. Que legal. Cara, minha esposa olhava assim, pô, esse troço velho! E ele se amarrou, cara, e ele pedia pra botar de novo. Cara, que ele tem uma multidão de DVDs aqui, então não fica lembrando disso toda hora. Mas foi um dos que ele gostou e pedia pra ver de novo, cara. O legal desse desenho aí é que ele foi feito pelo estúdio, os estúdios Fleischer, né? Que na época, isso é de 41, na época era o segundo maior estúdio de animação, atrás só do Walt Disney, né? Ficou tão famoso, fez tanto sucesso, que esse foi o único dos desenhos que passavam antes dos filmes que eles faziam trailer. Os desenhos tinham coisa de 10 minutos cada episódio. E os caras faziam um trailer de 1 minuto, 2 minutos dos episódios. Foda, né, era muito foda. Bom, e é uma coisa que foi o estilo de desenho que a gente comentou e tal. É uma coisa que até hoje é emulada, né? Os DC Animated. Começou lá com o Batman Animated, Superman Animated, Liga da Justiça, Batman do Futuro. Foram todos a estética e o formato, o estilo de animação foram todos baseados nesses traços, né? Nesse visual dos Irmãos Fleischer aí. Tem a venda nas americanas aí por 5 mil. A única coisa que eu achei ruim é que é dublado, né? Eu tenho versões legendadas. Ele é muito marrento, né, cara? Que babaca, cara. No box. Não, mas tem, acho que tem legendado também, cara. Acho que tem fã original também. É, o que eu vi era só dubladão. Até achei bem ruim a dublagem, porque eu acho que é nova, né? Deve ser nova a dublagem. Eu nem sei se chegou vim pra cá esse desenho, na verdade, antigamente, né? Mas enfim. E outro que eu queria comentar também era um bem antigão, que é do Batman, que, se eu não me engano, o nome é As Aventuras de Batman e Robin, que era um filme seriado. Pra quem não sabe, antigamente, quando não tinha TV, as pessoas iam no cinema pra assistir filmes curtos, que na verdade eram séries, né? Que passavam cada semana, cada mês, enfim. Batman tinha um desses, era As Aventuras de Batman e Robin. Mas o que eu achava legal desse seriado, ele é muito tosco. Eu assistia muitos anos atrás, por causa que um amigo meu tinha conseguido umas fitas com todos os episódios que ele tinha conseguido com não sei quem. E eu achei melhor não perguntar, dado que o troço é muito, muito obscuro. Hoje em dia eu acho que deve ser mais fácil lançar em DVD aqui no Brasil, remasterizado essa cinesérie aí. Mas o que eu achava legal, cara, é que essa série explorava uma coisa que os filmes do Batman não exploram, que é o lado detetive dele. Ele, tipo, ele se disfarçava de outras pessoas, se infiltrava no meio das gangues dos bandidos pra descobrir coisa. Tinha umas sacadas bem legais, assim, o uniforme dele era totalmente tosco, as orelhas dele eram torta, uma caída pra baixo, ele parecia mais um cachorro do que um morcego, mas era legal a ideia assim da série, então são duas que eu acho legal citar, assim. Eu pensei que o Rafael, quando fosse falar que, não, vou ver falar um filme do Superman antigo, eu pensei que ele ia falar do Superman and the Mole Man, lá da que é legal também, cara. É, só dando um ponto aqui, você chegou a assistir o All-Star Superman agora de 2011? Não, esse, a animação não. Não perde, assiste isso aí que é muito bom. Tenho medo de assistir, porque pra mim a HQ é uma das melhores HQs do Superman. Não, mas tá bem fiel a HQ, cara. Tá bem legal, assim. E o estilo de desenho é maravilhoso, velho. Os caras acertaram a mão nesse desenho, viu? Nessa animação. É, e esse que você falou aí do Fleischer, aí o primeiro episódio, ele chegou a ser indicado ao Oscar, cara. Não venceu, mas chegou a ser indicado ao Oscar. Perdeu com um desenho do Walt Disney, né, pra galera? É, pois é. Vai ser, foi sempre o segundo, né? E aí, falando em Superman, eu vou puxar o meu aqui, que memórias da infância. Cara, não tem como não citar o Superman do Christopher Reeve, né? O ator Christopher Reeve, tem vários diretores aí, que foram vários filmes. Pra mim, em especial, fica o segundo filme, porque eu assisti no cinema quando era mulher, cara. Meu irmão me levou e eu me lembro da cena que eu achei assim mais emocionante, pelo menos foi a que ficou na minha memória, né? foi aquela cena do moleque caindo lá do precipício, cara. Da cachoeira, né? Caindo lá na cachoeira e o Superman salvando o moleque. O filme do Superman, o primeiro, foi o que me fez começar a ler quadrinhos em primeiro lugar, né? Bom, teve o primeiro e o segundo, foram muito bons, e depois... Só a ladeira abaixo, né? Nossa, é, o Superman, o do Richard Donner, né? Tirando os desenhos dos irmãos Fleischer, em termos de longa-metragem, foi o primeiro filme que... E um dos únicos, na verdade, antes dessa nova leva, em que os caras pensaram desde o começo, não, nós vamos fazer um filme sério. Nós não queremos fazer uma coisa camp, que nem o Batman, dos anos 60, né? A gente não quer fazer uma coisa pra criança, a gente quer fazer uma coisa séria, a gente quer fazer uma coisa épica. Então, acho que, tipo... foi uma coisa, um marco, né? Só que foda é que, tipo, nem a própria cinesérie do Superman seguiu isso depois, né? Fiquei impressionado como é que o Christopher Reeve ainda se prestou a fazer os outros filmes, cara. Era muito ruim os outros dois, cara. Pela mãe, muito baixa renda. Eu acho que esse é o problema dos filmes, cara. É, começa a fazer muito sucesso, os caras englobam, que nem na época era o Richard Pryor, tava na pista da onda também, né? Fazendo comédia e tal, não sei o que lá. E ele foi lá e chamaram ele pra fazer o 3, né? Ah, esse filme é muito ruim, cara. É demais. Cara, a capa do filme é ele carregando o Richard Pryor, igual estivesse levando a Lodlane, assim. É muito tosco isso, cara. Pelo amor. E sabe o que é pior, cara? Esse filme era pra usar o Brainiac, né? Eu não lembro por que cargas d'água isso não aconteceu, acho que porque trocou diretor, sei lá. E o Mr. Mix Splix lá também ia aparecer no filme e a Supergirl. Botaram o Richard Pryor pra substituir todos eles. E aí fizeram o filme da Supergirl, né? Verdade, depois fizeram o filme dela. É, acho que é de 84, se não me engano, o filme da Supergirl. Com a Ellie Slater, que fez a mãe de quem no Smallville? Fica difícil saber, né? Eles aproveitam todo mundo desse filme de... A gente chegou a comentar num podcast sobre isso, né, cara? Agora eu não lembro mesmo. Sim, acho que ela fez a mãe da Supergirl mesmo, que apareceu no Smallville, mas não tenho certeza. E o filme foi anunciado como um spin-off do Superman de 78, né? Porque tinha o Jimmy Olsen, né? E tinha o Jimmy Olsen também, do meu... É, exatamente. Não tinha o Christopher Reeve mesmo, mas eles citavam bastante, mostrava até, tipo, imagens e tal do Superman. Participação dela do Smallville, cara, mas é uma tal de Lara. É, Lara é a mãe do Clark, na verdade. Pô, Smallville é foda, porque todo mundo que participou de alguma forma dos filmes do Superman, essas coisas, fizeram participações importantes na série, digamos assim, familiares, alguma coisa. Menos o Jim Kane, que fez um louco. É, ele fez Vandal Savage, na verdade, né? A ideia daquele personagem era ser Vandal Savage, só que não sei por que eles não reaproveitaram ele. É, mas mesmo assim, todo mundo sempre fazia um parente, um pai, ou um tio, ou um sobrinho. Até a Lois Lane do Novas Aventuras fez a mãe da Lois Lane. É, porque eu acho que eles finalmente perceberam que um havaiano não ia ter nada a ver ser parente, nem ser nada. E faz sentido ele ser o Vandal Savage, né, cara? Tipo, é que ele tem traços mais latinos. Na verdade, o que eu falei não tem nada a ver, assim, mas enfim. Com certeza. Espera, só pra polemizar. To the Batmobile, let's go! Seguindo adiante, Vini, mais um aí. Tem um filme, cara, que é... Não sei se vocês todos assistiram e tal, mas eu assisti, eu gostei, prefiro mais do que os atuais, cara. Que é do Quarteto Fantástico. O do Corman? De 94. É bem melhor, cara, que o primeiro do Quarteto Fantástico, eu acho, cara. Nunca sei. Cara, ele é totalmente fiel. É. Exatamente igual a história do Quarteto Fantástico. Pois a única diferença é que os efeitos são um tosco. São demais, né, cara? São ruins demais. Mas... Esse é o clássico da tosqueira, cara. É, não, é que eu gosto de filme B também, né? Mas então eu sou meio suspeito pra falar, mas, porra, o Coisa ficou bem mais... Bem mais tosco, né? Bem mais tosco, cara. Não, mas o rosto dele, eu acho que ficou bem mais legal do que o do atual, por exemplo. A massinha ficou bem feita, né? É, apesar do resto do corpo parecer um monte de cocô ambulante, cara. Ah, mas o visual era muito parecido com os quadrinhos mesmo. Cara, era igual? Eles misturavam o desenho animado com o negócio. Cara, ele é puta merda, assim. Não, era freak o negócio, cara. E o Doutor Destino, ele tava em busca de um diamante, né? Pra capturar um poder de um cometa. Era bem estilão das histórias do Quarteto Fantástico de 60, né? Era bem fantasioso, assim. Cara, a cara deles é demais, bicho. Puta merda. É sorrisinho, cabelinho, cara. Cara, é muito seriado americano de família feliz, né, cara? É. Exatamente, cara. Versão de margarina, né? Eu sei que tem um filme que não é muito não é tão tosco assim quanto o Quarteto Fantástico, mas que eu gostava pra caramba. E mesmo assim, as pessoas ainda falam, algumas pessoas falam mal hoje em dia, que é o Sombra, né? O efeito... Ali Ah, eu gostava também, cara. Eu lembro um pouco desse filme. Até o Alec Baldwin me desce naquele filme. É. Ah, cara, ele é dirigido pelo mesmo cara que fez o Highlander, cara. O único, né? A única coisa do Highlander que existe, né? Por favor, que é o primeiro. Cara, o legal é são os filmes que, tipo, quase ninguém conhece, porque a maioria nunca chegou aqui, né? O cara ter assistido, ou o cara assistiu porque achou uma fita VHS empoeirada em alguma locadora, ou porque viu na TV a cabo, tinha alguma coisa assim. Ah, internet, né, cara? Hoje em dia o cara... É, ou baixado, né? Não, eu tô dizendo mais antigamente, né? Os que eu tive a oportunidade de ver mais antigamente, assim. Tipo... O do Doutor Estranho, cara. É um filme, acho que dos anos 70, cara. Cara, o Doutor Estranho é o seu Madruga, cara. É só isso que eu digo. 78 o filme. Pô, do pois mesmo é. Ano do filme do Superman, cara. Acho que vamos fazer um filme de super-herói também aí. É, mas ele foi feito pra televisão, né? É porque os americanos fazem isso, né? Filme pra cinema e filme pra televisão. Mas é foda, cara. Eu mandei pra vocês uma imagem dele aí. Ele parece um amante latino com o seu Madruga mais novo. Caralho, essa Madruga todinho, o ajudante dele, cara. Eu vejo que tem como se fosse uma estrela no peito. Cara, eu fico imaginando o Steve Ditko que criou o personagem vendo isso. Deve ter ficado muito puto, cara. É, por isso que, cara, tem filmes que... Ainda bem que nunca tentaram fazer um filme do Lanterna Verde nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60, porque senão não ia colar. Se bem que tem um... Tem o Liga, né? A Liga, né? É, não... Mas eu ia dizer o mais antigo ainda, que é um filme pra TV chamado Legends of the Superheroes, que é... Que eles pegam o Batman e o Robin, o Adam West e o Burt Ward, fazem um filme pra TV com meio estilo sitcom, assim, com a Liga da Justiça. Tinha a Zatanna, tinha o Gavião Negro, tinha Canário Negro, tinha a Caçadora. Capitão Marvel. Acho que Electron também, não lembro. É muito tosco esse filme, cara. É muito tosco mesmo. Mas o vídeo, tem um vídeo na internet, uma apresentação deles no YouTube, é muito engraçado, cara. Esse filme me lembra um outro filme, que é o Batman De Volta à Batcaverna. Filme feito com o Adam West e o Burt Wallen, depois da série ter terminado. Onde... É muito bizarro isso. Onde o personagem, o cara que fazia o Charada, fica louco porque a série acabou e resolve sequestrar as pessoas, os cenários, afim, pra poder trazer de volta a série, né? Então é muito louco a série, cara. Esse filme é muito... E eles não são Batman e Robin, eles são Adam West e Burt Wallen, realmente. Eu vi só da metade pro fim esse filme. Eu me lembro. Eu me lembro uma vez que eu botei assim, da metade pro fim também, na TV a cabo, assim, e eu fiquei, que porra é isso? Passei o filme todo, que porra é isso? Não, cara, mas voltando um pouquinho aí nesse Legends of the Super Heroes aí, deixa eu botar a imagem no post aí. Cara, é bizarro. Peraí, deixa eu entender aqui, cara. Quem é essa coisa de barba branca que tem no canto, assim, tá vestido de púrpura, assim, que tá no canto esquerdo? É o Mordru, eu acho. Pela mãe do guarda, tem um cara fazendo aquela cara do coxinha, assim, de... Ali do lado do Dr. Que deve Silvana, ser o... né? Que deve ser o Sinestro. Que isso. É mesmo, é. Porque eu falo, vou decidir. Que merda. Agora, uma polêmica ratinho. Olha aí. A máscara do Lanterna Verde tá melhor do que a do filme novo, hein? Não, e o uniforme é bem Hal Jordan das antigas mesmo, né? Do Lanterna Verde. O maiozinho, né? É. Todos uniforme clássico, né? O original. Quem é esse velhinho, cara? Que tá do lado do Hal Jordan, cara? Fala, faço ideia, cara. Ele tem um SC, né, no peito. É um super corno, porra. Mas assim, a Canário Negro daqui, cara, legal, viu? Melhor do que a do Smallville. Pô, a Caçadora era gostosa, hein? Cara, eu achei legal que eles botaram... Chegaram, não, vamos botar só uma mulher, vamos botar duas. Não botaram a Mulher Maravilha, mas botaram a Caçadora e a Canário Negro, né? Ó, bem adaptado aqui pela foto, pelo menos, né? O Solomon Grund tá parecido mesmo. A Canário Negro tá estilão mesmo, de heroína pulp, uniforme igualzinho. E é isso, o resto é uma merda. Doutor Silvana tá igual, porque não tem como ser... Não tem como ficar, né? Porra. Sim. Dá uma olhada nesse que eu mandei aí. A foto do Lanterna Verde conversando com um índio, cara, sei lá o que é. Parece o seu peru, velho. É o Mago do Tempo. Putz, pior, parece esse peru, cara, meu Deus. Cara, essas imagens tem que ir pro post, cara. E como é que o seu peru falava mesmo? Eu tô porra aqui. Porra, ele parece até que ele tá fazendo a mãozinha, né, do porra aqui no pescoço. Caralho. Isso é o seu peru da época Ripper lá, porque tá com cabelão. E o Capitão Marvel fazendo um Lirivan ali no um psicólogo do lado. Ah, tinha Giganta também aqui. Tem que assistir essa porra desse filme, cara. Pra um dia assistir. Eu também nunca tive a oportunidade de assistir, só vi trechos. Caralho, essa roupa do Gavião Negro é muito escrota. Cês, que é essas asas, né, cara? Pô, e sabe o que esse seu peru tava fazendo, cara? Nesse episódio? O Sinestro. Porra, caralho, isso é o Sinestro? É. Ah, eu acho que eles estão disfarçados, cara, porque o analista aqui do Capitão Marvel é o Charada. É. Caralho, que zona fodida. Não que eu esteja tentando justificar isso, né, mas só pra contextualizar. Já puxando pra um pouco antes ali, que não entra nessa onda de projetou os filmes de super-herói, né? Foi uma merda, uma bomba do caralho. Mas foi pouco antes ali do Blade, cara, teve uma merda que eu tive o desprazer de assistir no cinema, que foi Spawn, né, cara? Pô, cara, o personagem já não é grande merda, né? Tô sendo generoso. Porra, aí o filme é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus. Os efeitos são toscos assim. Que filme bosta. Pô, você não gostou do palhaço, não, lá? O comediante lá, que eu esqueci o nome agora dele. Violador. Violador. Eu não sou o vibrador. Eu não sou o triturador. Cara, que merda. Não, mas eu ficava mais puto, cara. Sabe que eu fiquei mais puto com esse filme, cara? Eu comprava a revista do Spawn, assim. Não comprei por tanto tempo assim, mas comprava as primeiras revistas, eu comprava e tal. E vou ser muito sincero, cara. Eu nunca achei grande coisa. Mas eu tava tão puto com esse negócio de cronologia fodida de DC e de Marvel. Então, na época, eu ainda ligava pra cronologia. E o filho da puta do McFarlane lá falava que não, Spawn é comigo. Ninguém vai meter o dedo. Tudo que for feito com Spawn vai ser fiel, vai ser foda, vai ser isso, vai ser aquilo. Porra, quando eu vi o filme, cara, eu saí tão puto do cinema, que eu falei assim, caralho, eu nunca mando um centavo pra essa porra dessa revista, pra nada. Porra, tem uma cena ridícula que ele pede pro garoto procurar o cachorrinho. Cara, uma merda. Eu nunca mais tive o desprazer de ver isso. Eu lembro que eu fiquei muito puto só. Nem lembro tanto assim de detalhe. Eu ainda fui bobo o suficiente pra comprar o Spawn durante um ano ainda. Depois do filme? Depois do filme. Eu lembro que teve uns efeitos que eu achei que não tava tão ruim, mas aí misturava com outro horrível. Eu falava assim, porra, caralho. É engraçado, né, cara? Na época eu achei os efeitos bons, porque assim, na época não tinha muita coisa, né? Em efeito especial, assim, em filme de super-herói. E aquele efeito da capa dele lá foi um dos melhores efeitos, né, na época. Ah, sim, é isso que eu tô falando. Tinha efeitos bons, cara, mas tinha uns outros que eram toscos demais. Então ficava um troço bizarro de ver assim. Só. Eu lembro que quando ele ia pro inferno lá, não sei o que, que ele via o Malebol já lá. Cara, era muito tosco, era umas imagens mal feitas demais. Que isso, cara? Com meio desenho, né? Sei lá. Cocosaço, dá um prato de cocosaço. Ah, sabe um filme antigo, cara, que eu lembrei agora? O Tank Girl. Ah, esse eu já vi passando na TV, cara, mas só vi trechos, assim. Eu curtia, cara, assim, é que eu gostava de ler Tank Girl, eu tenho algumas edições americanas, assim. Eu gostei do filme, cara, achei bem legalzinho. Pô, só se foi edição americana mesmo, né, cara, que eu acho que nunca saiu no Brasil, essa personagem. Não, eu acho que pra cá não saiu. É britânico, na verdade, né, nem americano, né. É, esse é desses personagens que eu só ouço falar, assim, que teve, que a adaptação veio dos quadrinhos, porque eu nunca tinha conhecido os quadrinhos. Ah, e sabe uma curiosidade legal? O mesmo cara que criou ela, o Jamie Hewlett, é o cara que faz os desenhos hoje daquela banda virtual lá, o Gorillaz. Gorillaz. Legal. Tank Girl, eu lembro que eu assisti o filme, mas, cara, pra ser bem sincero, não lembro muito do filme, cara. Só lembro que era muito maluco, assim. É, bastante. O namorado dela era um canguru. Exatamente. Aqui no Brasil, ele foi lançado no, naquela revista Animal. Eu nunca peguei essa revista Animal. Eu até tenho umas duas aqui em casa, assim, mas não tinha Tank Girl. Tem outra, era tipo uma... Eu lembro que essa Animal tinha o Rancherox, não tinha? Isso. Eu lia mais a Heavy Metal, tinha algumas edições da Heavy Metal. É, Heavy Metal eu colecionava mais também. É, nada a ver com a Druna, assim, pessoal. Mas, não era por isso. Não era só por isso. To the Batmobile, let's go! já jogar três de uma vez só as merdas, eu vou escolher três merdas. Duas que eu cheguei a ver, uma que eu assisti realmente e uma que eu vi mais ou menos e outra que eu nunca assisti. A que eu assisti realmente e que eu ainda assisto hoje em dia, mesmo só pra rir, é Geração X. Foi em 1996 que ela saiu, né? Foi baseado na história em quadrinhos dos X-Men, de uma equipe que era de jovens X-Men e que no filme estão na escola do professor Xavier, que aparece até um nome numa plaquinha lá, mas que é comandada por Emma Frost e por Banshee, e que os X-Men nem aparecem. Os X-Men estão viajando. É muito tosco aquele filme, cara. É muito tosco, mas é divertido. Eu mordi quando assisto ele. É tipo o da Liga, né? É tipo aquele da Liga também, da Liga Cômica também, que é todo toscaço, assim. São filmes feitos pra TV, né? Tem até a Jubileu na história, né? Que ela aparece jogando um jogo dos X-Men no arcade, assim, no fliperama. Esses não são só filmes feitos pra TV, como eram pra ser pilotos de série, né? Tanto da Liga quanto Geração X. Só que foram tão ruins que não foi feita séries. Exato. Mas qual outro, Marcelo, você ia falar? Outro filme que eu assisti, que não vi todo, então não, eu nem posso falar muito, que é o Monstro do Pântano, né? Sweep Think, 82. O Rafael pode falar bem nesse aí. Ah, o primeiro não é tão ruim, cara. Ele tem uma boa intenção, pelo menos. Ele é dirigido pelo Wes Craven, né? Então a história até é bem fiel ao conceito original da primeira história, assim, dos anos 70 ainda. E aí o segundo, ele pega alguns elementos da fase do Alan Moore, mas não tem nada a ver. Só que é engraçado, eu até já comentei esse podcast, é engraçado porque o filme é tão ruim, mas tão ruim que nas exibições teste o pessoal riu pra caralho. Aí o que os caras fizeram pra não perder o filme? Os caras venderam o filme como se fosse uma comédia. Que merda, né, cara? E o último filme que eu... Não, esse eu não assisti, quer dizer, cheguei a ver alguma coisa, Rede Globos e afins, que é o Nick Fury, Agente da Child, né? Esse filme é ruim. Eu só me lembro da cara do David Hasselhoff, de canastrão, né, cara? Eu só me lembro da cara dele. É do Baywatch, To the Batmobile, let's go! Outros filmes conhecidos aí também, adaptando os personagens, foi o Punisher, né? O Justiceiro lá com o Dolph Lundgren, né? Que virou loiro, o Justiceiro loiro. Eu não gostei desse filme, não, cara. Eu não vi esse filme, mas eu lembro que tô citando como um dos conhecidos. Né? O Justiceiro, cara, eu até gostei do filme, assim. Se não fosse um personagem da Marvel, seria bem mais interessante, se você não soubesse que é o Justiceiro. É um filme de brucutu, que atira, mata pessoas e é sério, é na dele, todo traumatizado, e nesse sentido eu acho legal. Mas como você sabendo que é uma adaptação, você conhecendo o personagem original, você fica frustrado. É, tipo, não, a gente não quer citar os mais novos, né, mas tipo Constantine também, né? O fato de você saber que é uma adaptação já fode com ele, né? Você tem que assistir tentando... Não enxergar como adaptação, né? Ah, sim, tem que separar dele dos quadrinhos, com certeza. Assim como o do Inferno, né? Sim. Mas eu não achei um filme ruim, não. Tem muita gente que reclama, tal, acha ruim, tal, por causa... Eu já falei isso em alguns podcasts. Eu não acho Constantino a merda todo que o pessoal fala, não. Mas eu tenho vontade de rever. Eu vi uma vez só, muito tempo atrás, e na época eu não achei ruim. Eu achei que realmente não é uma adaptação, mas em si não... Não, eles pegaram a ideia do personagem e fizeram outra coisa, na verdade, né? Se pegasse com os quadrinhos mesmo, é totalmente diferente. Ele é mais sujão e tal. Ele não é tão deprê. Quer dizer, ele é deprê, mas ele é mais sujão, assim, né? Mas... Fizeram ele emo. É, não chega tanto, mas... eles, em outras palavras, eles popularizaram. Fizeram o personagem exatamente do jeito que ele era, só que mastigável. Isso. Mais mastigado. Agora, uma coisa que eu queria comentar do filme de 89 lá do Justiceiro, é que ele não aparece em momento nenhum com uma camisa, com uma caveira no peito. Caveira, é verdade. Mas tem um take do filme que, acho que ele tá no esgoto, se eu não me engano, e você vê um símbolo de uma caveira no rosto dele. Acho que ele aparece só no final, né, do filme, a roupa com a caveira no peito. Cara, eu não lembro, juro mesmo, eu não lembro. Porque eu sei que ele é o Justiceiro que medita com incensos e velas para manter a calma e a fúria dentro dele guardada. Nossa. E aí, se eu não me engano, no final ele aparece numa moto com a roupa com a caveira, mas eu não tenho certeza, não. Eu só preciso dizer uma coisa: o melhor de todos é o 3 e não tem como discutir. É o 3 que, na verdade, é o 1 pela terceira vez, né? Isso, é. O Warzone, né? É, mas não assisti esse aí. Não? Não, não vi. Cara, vale muito a pena. É, em comparação aos outros dois, ele realmente é muito melhor, muito mais bem feito. To the Batmobile, let's go! Não dá pra terminar sem falar dos filmes do Batman, né? Então, o que vocês acharam aí dos filmes do Tim Burton e depois, óbvio, do grande mestre Schumacher? Cara, eu quando eu assisti pela primeira vez o filme do Batman do Tim Burton, eu achei do caralho, cara. Mas depois de um tempo, porque eu era guri também, né? Depois de um tempo, eu mudei bastante minha opinião, assim. Acho que é uma coisa parecida com o Constantine, assim. Se eu assistir só como filme, sem nunca ter lido os quadrinhos do Batman, acho que é um bom filme. Mas como adaptação, bah, não é nem um pouco legal. Tipo, o Tim Burton, ele nem fazia ideia, ele tá cagando pro Batman. Ele pegou o que ele entendeu do Batman, que era só estética sombria, e fez um filme sobre isso. E fez um filme que ele sempre faz com o Batman. É, o Batman que não conseguia mexer direito a cabeça, né? É, cara, eu vou te falar, tem coisas interessantes nesse filme. Foi bem bolada, a interpretação do Jack Nicholson foi boa e tal. Mas, cara, eu vou falar, eu vi no cinema essa porra. Eu saí meio decepcionado, assim, foi meio broxante pra mim, cara. Porque, embora tivesse algumas coisas legais, cara, a expectativa era muito alta, cara. Eles fizeram uma campanha de marketing filha da puta pra esse filme na época, cara. Eu lembro. Porra, eu fui e falei assim, caralho, vai ser um filme foda do Batman. No final eu não consegui sair empolgado. Faltou alguma coisa, entendeu? É, o filme, em geral, assim, ele é, como o Rafael falou, a adaptação do Batman não é boa, porque ele só pegou o lado sombrio, exatamente. Mas assim, como filme, ainda mais relevando a época, né, que tinha, né, tinha saído de um Superman 4, se eu não me engano, que foi no final de já em 80 e pouco, que foi aquele fiasco, e aí tava tentando se reerguer, então, tipo, acho que ali valeu, né, foi válido. Mas eu prefiro ainda mais o 2, acho o 2, o Returns, mais bem feito, né, mais bem organizado, digamos assim, com a Mulher-Gato bem feito lá, o Pinguim também acho bem feito. Não que o Jack Nicholson não tenha feito um bom papel, ele fez um bom papel, mas eu não gosto do Coringa como galhofa, então não consigo gostar do Jack Nicholson daquele primeiro filme. Ah, cara, o Returns eu gosto, cara. Assim, ele é bem... O que eu gostei do Returns é que ele já tem um lado bem mais Tim Burton, né? Bem mais a mão do Tim Burton ali mesmo, né? Com um monte de coisas surreais, assim, com umas origens bizarras, assim, dos vilões, e eu achei bem legal. E a Michelle Pfeiffer matando a pau também, né? Porra, né? Realmente, falando em origem surreal, a da Michelle Pfeiffer ali da Mulher-Gato é altamente surreal. É. Sim, não. Completamente absurda, né? O Pinguim é criado por pinguins também, não tem isso, cara? Ele é criado por pinguins, cara. Transformaram ele no Mogli dos pinguins. Essa é uma das coisas ruins, tipo, o pessoal vai achar até exagero. Mas essa é uma das coisas ruins do filme do Batman do Tim Burton, cara. Tipo, o vilão é sempre o cara incompreendido. Ele não é o cara simplesmente, não, eu sou um baita de um filho da puta, eu quero dominar o mundo ou o que quer que seja. Não, ele é sempre o cara incompreendido, ele é o rejeitado. Ou seja, é o Tim Burton que é o vilão do filme do Batman, sabe? Tem problemas psicológicos. Não, mas é tipo assim, ó, não é nem pelos problemas psicológicos. Tipo, não são, por exemplo, psicopatas. São só as pessoas rejeitadas. Isso é muito, tipo, eu sou vilão porque eu sou incompreendido, sabe? Não que seja necessariamente ruim, mas não, pra mim não ficou legal nos vilões do Batman. A galeria do Batman de vilões são pessoas que sofreram bullying na infância, né? Basicamente. Esse negócio de bullying, virar psicopata, não tá muito legal falar nisso nesse momento. Vamos pular. Mas em compensação, você tá reclamando da adaptação, rapaz? Mas não tem problema. Depois veio o Sr. Schumacher e matou a pau. Adaptou perfeitamente. Ótimo, o seriado dos anos 60. E mostrou que pode ficar pior. Né? Mas, cara, eu gostei do filme do Batman Eternamente quando eu assisti no cinema, cara. Ah, puta merda, cara. Sério, velho. Eu gostei. Não o suficiente pra dizer assim, meu Deus, que baita filmaço. Mas na época eu tinha achado legal. Cara, o quarto filme eu não vi até hoje, cara. Faz eu bem. Nem assiste, cara. Faz bem pra sua sanidade. O Eternamente é uma merda. Aquela primeira cena já do combate móvel dele, pô, que é uma merda. Depois ainda veio o Jim Carrey com interpretação. Pô, cara, tudo bem, é o Jim Carrey, a gente sabe disso, mas não é, a culpa não é dele, cara. É uma merda, cara. Ele, duas caras, é tudo uma merda. A Tommy Lee Jones com duas caras tava foda, cara, pelo amor de Deus. É o problema do diretor querer fazer duas caras Coringa e botar o Jim Carrey da caretas, né, de gags visuais, jogar no filme. Eu comecei a duvidar do talento do Jim Carrey aí, cara. Depois ele fez que Guy também, né? É, pois é. Mesmo sistema. O que eu acho interessante do Batman Eternamente exatamente é a jornalista, né? A Vic Vale, né? Se não me engano o nome dela. Mas nem lembro quem fez, cara. A Kim Basinger? É, Kim Basinger. Não, a Kim Basinger foi no primeiro, pô. É, foi o primeiro. Não, então quem foi? Ah, a Nicole Kidman foi o... Não, mas foi? Ela fez a Meridian lá. É, porque tinha a Nicole Kidman que era psiquiatra, né? Essa... E outra coisa, né, cara? O Batman era feito pelo Val Kilmer, cara, que era loiro, não tinha nada a ver com o Batman. Não, e o legal é que é uma diferença quase fizeram, assim, do... Eles mantiveram todo o que? Vários cast. O cast de apoio foi mantido. Alpha, em geral. Batman motor do... Como é o nome daquele filho da puta, cara? Michael Keaton, que eu até gosto dele como ator. É o Nanico, né? É, de alguns filmes dele, eu gosto dele. Mas, cara, não tinha nada a ver com o Batman. Mudou do Michael Keaton pro Val Kilmer, cara. Caralho, que porra doentia, bicho. Nada a ver com o outro. E não tiveram nem a preocupação de mudar a cor de cabelo do cara. Ele continuou com o cabelo claro. Foi foda, cara. O Duas Caras, você não sabia qual das caras dele que era a detonada. O Tommy Lee Jones tem a cara de areia mijada, né, cara? E aquele plano fantástico do Charada, né? De vou fazer um sistema de antenas que capta os pensamentos das pessoas. Aí eu capto que Bruce Wayne é o Batman. Puta, pode crer. Cara, aquilo foi bizarro, cara, aquele plano mesmo. Não, e com o liquidificador na cabeça. Ah, não, puta, chega dessa porra, pelo amor de Deus. Danifica. É, foi, mas você tu não acha viu o Batman e Robin. Eu ia dizer exatamente isso. Não, né? Merda, cara. Bastou pra mim ali, cara. Nem fala desse. Vê só a cena do bate-cartão aí, você vai. Não, a do bate-cartão é conhecida. Esse eu já tive o desprazer de ver. Batman e Robin foi foda. Cara, mas graças a Deus que depois o Nolan veio e regueu essa... É, mas demorou, hein? Cara, eu não sei se você sabe, mas o próprio George Schumacher não queria mais seguir essa linha aí. Tanto que ele tinha um projeto para um próximo Batman chamado Batman Triumphant, que ia ter o Espantalho. Ia voltar para um clima mais dark, coisa assim. Cara, o clima mais dark do Schumacher, com certeza é uma viadagem do caralho perto do filme do Nolan, cara. Ah, cara, a gente tá falando do Schumacher pro filme do Batman, mas ele é um puta diretor, cara. Vocês assistiram um filme chamado Linha Mortal? Eu sei qual é esse filme, mas eu não assisti. Cara, esse é aquele com o 24 Horas lá e... É, exatamente. Exatamente, e com a Julia Roberts. Grande elenco da época lá. Esse é um dos filmes mais originais que eu já assisti, cara. E esse filme é muito legal. Por um Fio, né? O Aprendiz por também. Por um Fio também é muito bom. Aprendiz com o Al Pacino também é muito bom. Eu não vi Por um Fio, porque eu não aguento aquele cara, aquele ator, cara. Eu não consigo com a cara dele. Mas o filme é bom, cara. O filme é bem legal. E pra mim ele só serviu no Minority Report, que ele fazia papel de babaca mesmo. O babaca que se mete de um chamado. Então ali ele não comprometeu. Apesar que o filme não é tudo que prometia também. Apesar de eu achar legal. Eu ia falar uma coisa, mas como a gente tá meio que dentro da semana da consciência, eu não vou falar, não. Bom, eu ia falar por que que o Batman do Joe Schumacher era tão afeminado, mas deixa quieto. Ué, mas qual o problema, cara? É verdade, cara. Mas é, né, então. Acho que o lado moça dele estava brilhando aquele dia, sei lá. Porra, ele botava mamilos, né? Não, chega. Pra vocês... Não, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Mas vocês sabem que o George Schumacher pediu desculpas, né, pro Batman Robin? Também foi considerado o pior filme, cara. Né? Nos extras do DVD do Batman Robin tem pedido desculpas dele. O filme aparece e o cara falando: olha, gente, desculpa, viu? É toda brincadeira. Se vocês procurarem no YouTube, tem, se não me engano. Ah, tinha que botar isso daí antes da exibição do filme, assim, no DVD. Mas você sabe um filme que o George Schumacher dirigiu que eu curti pra caramba, cara? Um Jim Carrey, o número 23. É, não vi ainda, não. Eu gostei, cara, achei bem legal. É, o que eu acho engraçado é porque, tipo, vinha dois filmes do Tim Burton, bem pesados, né, digamos assim, sombrios e tal. Aí ele sai da produção. Aí o cara chega pra fazer o filme e aceitam, ou sei lá, quem foi que teve a ideia de deixar fazer aquela coisa mais brilhante. Escambou, é. Foi a Warner, cara, eles que quiseram fazer isso. Aliás, o Tim Burton saiu por causa disso, porque eles disseram que os filmes do Tim Burton eram muito sombrios e não dava pra vender bonequinho. E antes eu tivesse brincando. Mesmo tendo bilheteria, mesmo tendo boas críticas, é engraçado. O produtor é uma coisa. O problema não é isso, cara. O problema é que esses produtores só veem números. E por mais que um filme faça bilheteria, ele nunca vai chegar perto do merchandising. Mas pior que é mesmo, depois que eu vi aquela entrevista lá do Kevin Smith explicando o processo de roteiro dele com o Superman... Como é o nome do filme, pô? Superman Lives? É, acho que ele ia fazer lá e ele não fez, né? Ele explicando como é que foi. Pô, aquilo ali, pô, explica totalmente, né? Como a Warner é e o produtor, tá lá. To the Batmobile, let's go! Vamos falar rapidinho de outros pra gente dar uma fechada aí. Teve o Máscara, que eu também não sabia que era quadrinhos, eu vi no cinema e achei bem legal. Não tem nada de super-herói ali, mas é uma adaptação de quadrinhos, né? Tem Homens de Preto também, né? É, Homens de Preto também é adaptação de quadrinhos. Tartarugas Ninja, né? Que é famoso dos quadrinhos pra animação e da animação pro cinema. É, já foi adaptado na animação, né? Eles fizeram bem galhofa a parada, meio desenho. Tem o Capitão América, tem algumas adaptações do Capitão América, né? Mas tem uma mais conhecida que é aquela toscona dos anos 90 lá. É, teve duas anos 90, não é? Foi isso? É, uma foi uma série, na verdade, né? Mas não foi nos anos 90 isso aí. Foi nos anos 80. Essa série, não, que o escudo era transparente. É, teve um filme de TV em 79, que deve ser esse que você tá falando. Ah, então deve ser esse aí. E teve um outro nos anos 90 também, 1990 também, que é bem ruimzinho pra cacete também. Teve um filme de 44, na verdade, né? To the Batmobile, let's go! Que mais? Mais algum aí, pessoal? Tem um que tá pra ser, eu acho que vai ser refeito agora, em 2012, eu acho, que é o Corvo. É, que é bem legal também, cara. Tanto as histórias em quadrinhos como o filme. É, eu tenho um cadernado da história original que originou o filme, né? Que originou o filme com o filho do Bruce Lee. Que morreu durante as filmagens lá, né? E depois foi substituído no segundo lá pelo Vincent. É, esqueci o nome agora. Que o segundo é legal, cara, mas assim, ele se desvirtua demais a história. Mas é interessante, o clima é interessante ainda. É, o segundo é, acho bem mais viajandão, né? É, com certeza. E tem os outros filmes que foram um telefilme, né, que foi pra piloto de série, né, que eu assisti os filmes e assisti a série ainda. Nesse 2 aí também do eu lembrei o nome do ator, que era Vincent Perez, do Corvo 2, e teve o Iggy Pop também fazendo um dos vilões lá. Ah, é mesmo, é verdade. Teve também o Aço, né, curioso que foram 3 filmes na sequência, assim, protagonizados por negros, né, foi o Spawn, o Aço, e aí finalmente acertaram a mão com o Blade, né. O Aço com Shaquille O'Neal, que é fã do Superman, tanto que tem uma tatuagem com o símbolo do Superman no braço. Que aparece no filme, né, se não me engano. Que aparece no filme. E tem o Fantasma, né, cara? Com o... É que é o nome daquele ator, o... Billy... Como é que é? Billy Zane. Billy Zane. Billy Zane. Oi, foi uma sacanagem com esse filme. Tá, tudo bem. O filme não é, nossa, um baita do filme. Cara, mas foi uma sacanagem, cara, porque o filme foi um fracasso de bilheteria, provavelmente porque o Billy Zane assumiu que era gay, tipo, na época do lançamento do filme, assim. Será, cara? Levou todo cara, o tempo pra assumir, pô. Tem que assumir justamente no lançamento do filme. Alguém sacaneou ele durante as filmagens, sabe? O filme rendeu 17 milhões. Que merda, hein? Cara, 17 milhões? Tipo, o fim de semana não deve ter quase ninguém pra ver o filme no primeiro fim de semana. Ah, os caras estão acostumados a ver qualquer merda. Tanto que qualquer merda fica em primeiro lugar na primeira semana. E custou quanto, sabe dizer? Sei dizer, cara. Deixa eu puxar pela memória aqui. Cara, mas Aço fez $1,710,972. Caralho, só isso? Pode, cara. Se eu não me engano, ele custou 45 milhões. É, eu tô tentando achar, eu tô tentando lembrar aqui, mas... Menos que o Dick Trace. Pô, mas pensa que merda, cara. Tipo, tu gasta 45 milhões num filme e ele retornou um terço do valor, cara. Cara, ó, menor do que o Aço, só o Quarteto Fantástico, que não chegou a ser lançado no cinema, então não arrecadou nada. Porque, puta merda, acho que é o maior fracasso de tudo. Quer dizer, é claro que o fracasso tem que ser medido baseado no custo também, né? Pode ter fracassos maiores, mas em termos de números é o pior de todos. A Witchblade foi feita quando? Em 95, né? Veja uma série de TV, tem filme? Só se for um telefilme, né? Tem telefilme. Ruim pra cacete, cara. Que termina com um close num quadro feito pelo desenhista Mark Silvestre, né? Que é o desenhista oficial. Fazia. Não, não era o Mark Silvestre, não. Era aquele cara que morreu. O Michael Turner. Pronto. Isso, que o MDM adora falar mal do cara. Aí tem um quadro dele lá, da Witchblade, lá, como se fosse um quadro profético. É o close do novo filme. Não, e é totalmente esquisito o filme, velho. É, tu não falou do Howard, cara. É o pato, né? Ah, mas também esse filme tá louco, né, cara? To the Batmobile, let's go! Bom, pessoal, pra fechar, bom, tem muita coisa de quadrinhos ainda pra ser adaptada aí, os caras estão de olho, né? Sabe que eles ouvem o podcast Whatever. Então vamos deixar a nossa dica aqui de grandes blockbusters a caminho. Diga aí, Vini, o que você gostaria de ver no cinema que os caras ainda não se coçaram pra fazer? Eu gostaria muito de ver uma série que chama Sem Balas, que recentemente tá sendo publicada agora pela Panini e tal. É da Vertigo, né? Da Vertigo, e uma linha bem legal, cara. Eu acho que assim, tem um clima também no ar, na publicação. É, cara, mas aí eu vou te cortar. Eu li o último cadernado que saiu só e pretendo ler outros que eu gostei muito. Mas, cara, eu acho que isso aí ficava bom pra uma série de TV, cara. Uma série de TV bem feita. Concordo. Tem várias pequenas histórias ali e tem uma trama maior por trás. Pois é, eu ia chegar nessa parte aí, porque na verdade, assim, como tem muito personagem, até personagem secundário e terciário que é importante pra trama, pra você colocar isso dentro de um filme é muito complicado, né? Mas assim, a sinopse da coisa assim é bem interessante, né? Pra quem não sabe, aí tem um agente que é o agente Graves, que ele aparece pra certas pessoas e ele oferece uma maleta com uma pistola sem balas, não rastreáveis, né? Pra pessoa poder se vingar de uma pessoa que ferrou com a vida dela. E com todas as provas, foto da pessoa e por que ela fez aquilo lá pra pessoa. O problema de se fazer um filme dessa série seria esse mesmo. O enredo é tão elaborado que seria difícil colocar num filme só. Talvez numa série aí de tipo um Dexter da vida, alguma coisa assim, seria legal. E curiosamente o encadernado que eu conhecia já a premissa da série, o último encadernado que tem, que é o detetive enquadrado, se eu não me engano. Isso, é. Isso aí mesmo. O cara não dá um tiro da porra das 100 balas. Nenhum, filha da puta. Ele não... Porra. Na verdade, ele não... Na verdade... recebe a porra da mala. Você tem 100 balas. Filha da puta, não dá um tiro. Porra. Porra, é verdade. Bom, nessa linha aí, cara, o que eu gostaria de ver, não tem como negar, né, cara? Um dos meus personagens favoritos, que é o Questão, cara. Questão tem um visual muito foda, um estilo no ar, eu acho que dá pra fazer um filme bem legal com ele. E é um personagem que você tem relativamente poucas histórias com ele, principalmente a fase do Danny O'Neill lá, que dá pra você condensar uma boa história e não se preocupar em contar tudo que aconteceu com ele, ou necessitar de um elenco muito grande de coadjuvantes ou nada. Eu acho que seria uma boa pedida aí. E você, Marcelo? Cara, eu tenho duas coisas que eu gostaria muito de ver em cinema. Uma que é uma equipe que, agora com Vingadores está na moda, coisa da equipe, também a DC falam em fazer a Liga da Justiça. Eu gostaria de ver muito a Sociedade da Justiça da América, cara. Agora, de uma forma mais, digamos, atualizada, no sentido de ser sério o assunto e tal, mas num contexto daquela época mesmo, nos anos 40, nos anos 50, né, que é aquele contexto de confusão desde lá. E um outro que eu acho muito interessante, feito até recentemente, que é uma história antiga, mas que foi feita agora uma nova versão recentemente, assim, nos anos 2000, pelo Will Pfeiffer. Pfeiffer, não sei como é que pronuncia esse Pfeiffer dele. Pfeiffer. Que é o descagar para herói, né? Que nessa versão nova dele se chama só Hero. Eu recomendo para quem puder ler importado, né? Já que a Panini nunca vai trazer essa revista pra cá. Porque ela é muito foda, cara. Assim, a história de um dispositivo que dá poderes aleatórios de super-heróis para as pessoas. E nessa história nova, agora nesse cadernado novo, acho que são uns 24 edições, 26, não lembro. Mostra várias pessoas pegando, mas mostra o original, o cara que foi o primeiro a utilizar. E ele tem toda uma importância na história, muito bem construída, assim, o clima de suspense e tal da história. Então acho que algumas historinhas fechadas, alguns arcos fechados dentro dessa continuidade dariam bons filmes, dariam ótimos filmes. E você acha que o Zack Snyder seria bom pra dirigir esse filme? Eu acho que seria. Eu gosto do Zack Snyder como diretor. Não gosto dele como roteirista, mas como diretor, eu gosto dele como diretor. Eu tô te perguntando isso porque, assim, o último filme que ele fez, né, o Sucker Punch, ele pegou uma história da cabeça dele aleatória aí, que também parece alguma coisa vinculada com o quadrinho. Eu acho que não é, né? É uma mistura de videogame, quadrinho, cultura pop em geral. E eu acho que foi bem legal o filme. Não, eu também gostei. Pronto, como você falou, acho que daria certamente certo. Porque, tipo, por exemplo, a primeira edição desse Hero, dessa nova versão, é de um garoto que ele liga pra um CVV da vida, dizendo que vai se matar e tal, numa cabine telefônica, e aí a mulher começa a conversar com ele pra perguntar por quê. Aí ele explica que ele recebeu um artefato que ganhava poderes, e aí vai contar a história desse personagem, por que ele tá querendo se matar. Aí isso eu achei um plot muito, muito legal, muito bem sacado. Mas aí, cara, entra a mesma coisa do Sem Balas. Tu não seria melhor numa série, cara? Pois é. Pode explorar cada personagem, cada novo herói num episódio separado? Se você ler todas as edições, você vai ver que tem como fazer um filme. Porque você pode pegar um personagem só como herói, um ou dois personagens a utilizar o artefato, e usar esse personagem original, que usava no pré-crise, como a linha de ligação pra história do filme. Porque ela tem um início, um meio e um fim. Por seriado também poderia, mas dá pra fazer isso em cinema também. Antes de passar a bola pro Rafael aí, tu falou da Sociedade da Justiça, cara, e eu lembrei de um outro que também ficaria um filme legal pra caralho, né? Que poderia ser o Sandman do Teatro do Mistério lá. O Sandman mesmo do Gaiman, o pessoal sempre fala, é adaptar de várias formas, o cinema, a série. Sempre tá rolando essa conversinha. Existe um filme do Sandman? Existe um antigão mesmo do Sandman. É Sandman é o Mestre dos Sonhos, que não aparece o Sandman em nenhum momento. E não tem nada a ver com... versões. É, tu já fez um post sobre isso aí, né? Foi o post que você fez ou comentou em algum lugar? Eu acho que você deve ter comentado em algum lugar. E dá certo o filme do cara que faz o Sandman, o Neil Gaiman. Dá certo alguma coisa dele no cinema, que tem o Mirror Mask. Não sei se vocês já assistiram. O Mirror Mask é viajoso pra caralho, né? Então, cara, imagina aquilo lá, cara, com daquele estilão no Sandman. Ia ficar muito louco. Uma história bem feita, né? Porque o Mirror Mask não tem uma história tão interessante, mas o maneiro que ele é apresentado, né, cara? É, o David McKean faz muito bem, né, como diretor. Isso aí, pra fechar, Rafael, qual seria a sua escolha aí? Cara, eu teria dois personagens que eu gostaria de ver, o Spectre. Ou o Deadman em filmes de terror. Ia ser louco, hein? Espero que tu tenha uma animação muito boa, né? No DC Showcase. Se tu já chegasse a assistir. Não, não vi ainda. Muito boa. Dá um curta-metragem muito bom nesse sentido, exatamente de terror. É, e o Deadman que agora é o Liveman. É. Não vamos entrar nesse método daqui. Nem vale a pena tocar isso. To the Batmobile. Let's go. Isso aí, pessoal. Foi um podcast meio nostálgico, a gente lembrando das velharias do cinema, mas espero que vocês tenham curtido e semana que vem tamo nós aí de novo, hein? Eu aqui no meu velho querido banco, vocês em todo o Brasil, por quê? Ela é cada vez mais nossa! Fiquem aí agora com o Momento Areva. This is the Então é, estamos aí de novo. Você já sabe o que é essa porra. É o Momento Areva, eu sou o Freud. E o Rafael foi mimi, que ele precisa acordar cedo, ele é um cara que trabalha. E nós, os vagabundos, continuamos aqui. Certo, Marcelo e Vini? Opa, ok, capitão. Então vamos lá, no último podcast foi um podcast sobre consciência. Cara, muitos comentários. Geralmente comentários com uma certa extensão, assim, que dificulta a gente reproduzi-los ou falar muito sobre eles, que, cara, vai ser outro podcast. Mas eu recomendo que vocês voltem lá, quem não acompanhou os comentários. Foi muita coisa interessante que foi dita lá por várias pessoas. E, bom, vamos ver se alguém tem alguma coisa a destacar aí. Vini, tem algum comentário, trecho, pelo menos, que você queira destacar aí? Tem do Ned Inverso, que comentou: esse podcast foi bem legal, quem diria, não? É, eu também concordo com ele. O próprio Rafael falou que comentou depois, né? Tava com medo de ficar uma merda. Não concordou, e cara, eu também. A gente é um assunto que é diferente, né, do que a gente normalmente faz. Não, mas ficou muito bom, cara, ficou na medida mesmo. Vou conversar pro público do Areva: eu não tenho um podcast que todo mundo não acha que vai ficar uma merda. Isso é verdade, né? O pessoal sempre tem uma expectativa baixa. Como diria uma menina que trabalha comigo lá, vocês têm a baixa autoestima. Alguém já comentou isso também no podcast. E Marcelo? Olha, eu tenho um comentário meu, que foi comentado pelo Creed, e eu vou ler os dois. Eu coloquei, né, que vou comentar nada não, que o Creed já disse tudo, ele já tinha comentado várias vezes e extensamente comentado. Aí ele respondeu, fez: que é isso? Trola o Massacre em Realengo, causa polêmica, bobo, se destaca na multidão, diz quem é você na blogosfera. É, eu curti, né, que ele realmente é assim que você explode na blogosfera, polêmica, realmente. Não elogia muito, não, que depois ele vai pegar no teu pé, hein? Ah, eu sei disso. Tem leitores que, se você elogiar um pouquinho, já ficam fazendo chamego, né? Eu fui falar que ele é uma figura, tal, num comentário que ele fez lá no post meu lá, o cara tá enchendo o saco, cara. É, toma cuidado que o Creed, ele é polêmico, ele gosta de... ele vai a fundo na parada. Então, por exemplo, ele falou aqui, ó: como vocês fazem um cast desse e não me convidam? Vocês erram. Por isso, Zenon, essa noite você dorme no sofá, seu nariz erótico não amolecerá meu coração. Ah, Zenon, dormiu no sofá nesse dia, né? Pois é. Mas aí depois, ó, ele defendendo o seu amado, é como eu falei durante o podcast que eu tinha preconceito contra o nariz. Ele disse que só tem preconceito com carecas, mas que ele me ama. Obrigado, Cris. Eu também, de uma forma, né, à distância, sim. Eu também tenho estima pela sua pessoa, mas o Zenon tá aí pra satisfazer seus desejos sexuais. Eu ia fazer um comentário tão maldoso agora. Bom, vamos lá. Vai seu comentário pra sua mente comigo. Só citando o que o pessoal comentou, que foram comentários bem legais, então é justo pelo menos citar o nome. O Lucas comentou, o Sarvini, teve o Alex Spickles, O Marcos Caldas fez um ótimo comentário também, bem grande. O Creed comentou 500 bilhões de vezes. O Hever, Caça Fantasmas do Futuro. E é isso. Vamos aos assuntos do momento. Diga lá, seu Vini, tem alguma novidade interessante aí do mundo aí pra contar? Oh, várias novidades interessantes, cara. Do mundo da culinária. Tem isso. Tem duas notícias, eu vou falar aqui. É, tem uma norte-americana que chama Adele Edwards, de 31 anos, que ela mora lá em Bradenton, no estado da Flórida, e ela sofre de um vício interessante, cara. Há mais de 20 anos, ela não consegue parar de comer espuma de sofá. Porra! É, gostoso. É o quê? Ela é cachorro, essa porra? Que merda é essa, cara? Não, e ela falou assim, que ano passado ela comeu 7 sofás. É uma boa dieta. A casa das Bahia lá se dá bem, hein, cara. Então, eu queria dizer que eu tô com um sofá parado aqui em casa, que eu tô precisando dar um fim nele. E eu tô querendo saber se ela não pode vir aqui em casa comer o sofá pra mim. Cara, tu imagina essa mulher passando na rua, ver aquele sofá dele largado assim do lado de fora. Você, ah, peraí que eu vou ali fazer uma boquinha. Cara. Imagina convidar essa mulher pra tua casa, ela toma um cafezinho cutucando o sofá do lado. Agora, se essa mulher chega numa casa sem sofás, cara, nas casas o pessoal senta no chão, assim, tem aquela mesinha baixa. É, casa de japonês, né? Pra vai ficar maluca, vai ter toque nessa porra. Pra ela seria um spa, né? Então, ela sofre dessa síndrome aí, que é conhecida como pica. Porra! Tu tá inventando essa porra? Mas não, sério. Essa aí é a pessoa tem um apetite compulsivo por objetos não comestíveis. Isso, a sigla é pica. É, a sigla é pica. Bota o link dessa porra aí pra gente botar aí, ó, porque o nego não vai acreditar nisso. Acha que é lorota. Vai achar que é do 1º de abril, né? Então a pessoa tem essa síndrome. Então eu já sei. Se você tiver algum nerd aí acabado, tem um tronco, assim, vamos levar pra essa mulher, né? Vamos levar pra uma pessoa que tem essa síndrome aí de coisas que não são comestíveis. Eu conheci uma pessoa que ela comia tijolo, cara. Ah, cara, eu já ouvi falar disso. Tijolo de ceifuro. Isso eu já ouvi falar já. Ele tinha um buraco no, do lado da cama dele. Ele comia o concreto lá, aquela paradinha lá. Mas essa mulher aí vai se amarrar, cara. Ela vai ficar com um tesão fudido no filme do Capitão América aí, cara. Um homem que a roupa dele é cheia de espuma, cara. Capitão Adrenão. Então, e aí essa síndrome aí, ela atinge muito mulheres grávidas, né? E falando em gravidez, a Natalie Portman... Não, para. Pera aí. Porra, quer dizer que a mulher começa a comer espuma quando tá grávida? É, não é que ela tá grávida, mas ela... Esse tipo de síndrome atinge principalmente mulher grávida e criança. Aí ela faz o quê? Amor, tô com desejo. Pega ali, senão seu filho vai nascer com cara de pu. Porra. Então, eu ia falar da Natalie Portman, que tá grávida, né? E vocês viram aí no Oscar que ela recebeu aí, que ela tava barrigudinha, né? Uhum. E depois de 20 anos, eu acho, de 21 anos, que ela era vegetariana, ela parou de ser vegetariana. Ela veio pro lado negro da força. Ela agora tá comendo comida de gente, né? Normal. Comida de gente. Depois da semana de tolerância, tá chamando os vegetarianos Não, eu posso falar isso porque eu também tive uma época que eu fui vegetariano, cara. Eu entrei nessa enrascada também. Aí ela fala aqui que eu voltei atrás nessa história de ser vegetariana quando eu fiquei grávida, porque comecei a sentir vontade de comer essas coisas. Aí ela fala que ela começou a escutar o corpo dela pedindo ovos e lácteos. Ela começou a escutar o corpo dela? É, falando que quer ovo e lácteo. Aí eu deixo pra imaginação de vocês aí, né? A minha foi bem fértil nisso aí. Eu não quero nem imaginar a imaginação. Marcelo. Vou aqui chamar um conhecido meu pra dessa notícia aqui. Peraí, pode vir aqui e chega aí. Nelson Rubens. Opa, tá voltando. De volta ao podcast, Maréva. Ô, Nelson. Ok, Freud. Eu venho aqui falar da ex-BBB Maria. A ex-BBB Maria vai ser agora repórter do Mais Você. Acredite se quiser, Freud. Oh, que coisa incrível. Ela vai cobrir feira erótica. O que vai ser as matérias dela? Ela estreou no último dia 12 de abril no programa Mais Você, indo na universidade para saber dos alunos de letras o que eles imaginavam, o que eles achavam do verbo mariar criado durante o BBB. Oh, que coisa relevante para caralho. Puta que pariu. Porra, Nelson, só dá notícias assim, mim, cara. Que merda, hein, não. Pois é, agora eu vou deixar meu querido amigo Marcelo completar a notícia dando uma informação extra. Vai lá, Marcelo. Por favor, que essa voz tá foda. O Sombra. Não, aí tem essa notícia, né, de Maria vai trabalhar como repórter, mas não sei e tal. Eu tuitei isso, postei isso no Twitter, e aí nunca antes na história desse país eu fui tão retuitado por causa disso, né? E aí o arroba rtomazo, com dois M's, complementou a notícia falando uma coisa muito interessante. Ele botou, essa Maria tem tudo para ser uma puta repórter. No sentido de ser uma grande repórter, né? Sim, não, claro, com certeza. Eu entendi o comentário dele, eu acho que faz sentido. Eu vou falar de uma polêmica. Mamilas? Cara, é o fim do mundo, cara. 2012 tá aí realmente, entendeu? Eu já até falei que a gente tem que fazer um podcast sobre o apocalipse. Porque eu vi uma notícia ontem, cara, que eu falei, porra é essa, cara? Vini vai ficar emocionado ao saber disso. Cara, Academia Brasileira de Letras homenageando o Ronaldinho Gaúcho, cara. Pelos quadrinhos? Não, cara, por ser o Ronaldinho Gaúcho. Ah, para com isso. Sério, cara, por ser o Ronaldinho Gaúcho. Luxemburgo foi a presidenta lá do Flamengo, levando camisas do Flamengo, que era aniversário, eu acho, do José Linho do Rego, que chegou a escrever livro sobre o Flamengo, era flamenguista fanático, usaram essa desculpinha para levar o Ronaldinho Gaúcho na ABL. Cara, aí na mesa, no lugar onde ele se sentou, tinha uma placa escrito Doutor Ronaldinho. Doutor. E ele, pela matéria que eu vi na TV e pelo que eu li depois, ele tá com uma barata tonta lá. Eu não sabia o que fazer, porque não tem nada a ver com ele, cara. Acho que nem ele tava acreditando, assim, pensando que, porra, eu não posso recusar um convite desse. Mas que porra que os caras me chamaram aqui, cara. E ele devia estar pensando, pô, bem na agora que eu tava pensando em não ser mais eu, né? Cara, ainda tiveram a merda de perguntar pra ele qual era o livro favorito dele, cara. Isso não se faz com o cara dele. Ele falou que não tem nenhum favorito, sem graça pra caralho. Porra, caralho, a gente tá fudido, cara. Academia Brasileira de Letras homenageando Ronaldinho Gaúcho. Se ele fosse esperto, ele falava assim, o último que eu li. Pois é. A gente tá fudido, cara. Porra, é quando você pensa que a Academia Brasileira de Letras tem que ser um pilar da cultura nacional, e é isso, cara. Ah, mas a Academia Brasileira de Letras não é aquela que tem o Jô Soares e o Paulo Coelho? Tem? Não sabia, não. Não sei se é ele ou é a Academia... Que academia, cara, que os dois... O Paulo Coelho, eu acho que ele tá, mas por insistência de pé na porta e tapa na cara, cara. Porque o bicho disse, se eu não me engano, numa entrevista, que ele só entrou, se é que ele entrou, não tenho certeza, depois que ele veio dando sei quantos milhões na França, né? Então... Mas o Jô Soares acho que não tá, não, cara. O Jô Soares, ele fez um livro que envolvia a Academia Brasileira de Letras, né? Que acho que era um assassinato dentro da academia, uma coisa assim. É, exato. Posso estar falando merda, mas eu já ouvi falar desse livro. Não lembro dele nunca ter sido indicado pra porra nenhuma, não. É, cara. Eu acho que eu tô invertendo de academia aí, sei lá. Mas, cara, tem que chamar o Tiririca, então, pra ser homenageado pelaquela cartilha dele da eleição, cara. Aliás, eu queria... dar os parabéns aí pro Tiririca, que devolveu os R$900 do nosso bolso aí, que a gente pagou a estadia dele lá no resort que ele passou no norte lá. Ele teve a hombridade de devolver o dinheiro, né? No pior que tá, não fica. Isso aí, né? Tá aprendendo, tá indo aos pouquinhos, né? 900 é pouco, Tiririca. Gasta mais. Ele tá aprendendo. Foi por isso que ele foi indicado um tempo atrás pra comissão de ética lá, né? De ética não, de educação. Nossa, é verdade. Mas isso é coisa do partido, né, cara? Agora, imagina, ele falou que ele foi lá pra fazer... Ele foi como parlamentar, né? Ele foi lá pra dar palestra. Imagina o Tiririca dando palestra. Abestados! Abestado! Ah, como vocês, abestado! Pode virar deputado sem saber nada. É, aí quando o cara interromper ele, não, mas isso deve me... Depois de interromper, menininho. Ah, que isso, menino. Não, meus amigos, é isso. Esse país que é o país do futuro é o Brasil, Guaranião. Estamos bem. Obrigado pela paciência de todos. Alguém tem algo a declarar? Ou cale-se para sempre? Por hoje é só, PP pessoal. Olha lá! Ah, Olha, alguém postou, alguém retweetou aqui uma frase do Rafinha Bastos dizendo: não é pecado eu ter tesão pelas discípulas do Henrique Cristo? É, fui eu. Caralho, esse Twitter tá foda. Ainda bem que eu nem frequento essa porra. Eu só entrei pra pesquisa do podcast, redes sociais. Quase nunca entro naquela porra pra twittar nada. Henrique. Essa eu não vi ainda. Viu, não? É muito, muito sem noção esse videoclipe. É a maior putaria!